Alô, alô, galera. Nós somos Geral da Bola, o podcast de número 5. Essa semana que, mais uma vez, foi recheada de futebol. E estamos aqui para justamente falar sobre isso e outras coisitas a mais. Estou aqui na minha frente, está o meu amigo Rafael. Rafa, dê um alô pra galera, por favor. Muito boa noite, Júlio, Diego, ouvintes do Geral da Bola. Feliz e animado de estar aqui em mais uma edição do nosso podcast. Feliz e animado foi ótimo, meu amigo. E aqui ao meu lado direito está ele, que praticamente é o aniversário dele também, de uma certa forma. Nosso amigo Diego, o Gosma. Fala aí, Diego. Opa, rapaziada. Um salve para todos os ouvintes, especialmente para as mães, né? O último domingo foi o dia das mães. Dizer que se não fossem elas, esse mundo já teria acabado. E um forte abraço também para toda a torcida do Esporte Clube do Recife, né? Que hoje completa 114 anos. E já pedi para o nosso querido operador que está aqui conosco jogar aquela canção em homenagem à torcida do Esporte, que eu vou escolher, não agora, escolher depois, mas... Vocês vão escutar, né? Vai escutar uma, né, bela canção. Então solta o som. Casa, casa, casa, casa, casa, a turma é mesmo boa, é mesmo da fusaca, Esporte, Esporte. Dizem por aí que a torcida do Leão, na Ilha do Retiro, deixa os alemão no chão. A maior do Nordeste foi Deus quem consagrou. Sou da jovem do Esporte, onde vou, boto o terror. Prosseguindo aqui o Geral da Bola, temos muitas coisas a falar, mas antes de falarmos sobre futebol, vou dar um alô aí pra vocês em relação às redes sociais, que nós estamos nela, né? É impossível hoje em dia não estar na rede social. Como faz pro pessoal nos achar nessa rede, Júlio? Vamos lá, no Instagram, estamos lá no instagram.com/geral, no Twitter, lá no twitter.com/geraldabola, e se você quiser mandar um e-mail pra gente xingando, mandando algum... Pra quem é vintage, né? Pra quem trabalha com e-mail. Tem amigo meu, inclusive, esse que tava muito de e-mail ainda. Pode mandar um e-mail lá pra geraldabola@gmail.com, né? O Geral da Bola conta com a parceria da Rádio Comunitária, que é de fundamental importância na produção do programa. E nós vamos ao ar na rádio todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, né? A Rádio Aconchego está localizada na frequência 88,5 FM, na Zona Oeste do Recife, certo? E é isso aí. Vamos falar um pouco do aniversariante, né? Que jogou no sábado. Vamos falar do aniversariante. Esporte 0, Figueirense 0. Um jogo complicado, e o Esporte não conseguiu atacar. Foi uma guerra danada pro Esporte tentar fazer gol, coisa que não conseguiu, né? Você falou que foi 0-0. Um público de 8 mil pessoas, né? Pra sábado, acho que foi um público pequeno. Apesar de que é um público médio de Série B. Mas vamos falar do jogo. E aí, Rafa? Então, Diego. Iniciozinho frappé do Esporte na Série B. Até rimou, no final das contas. Terceiro jogo, terceiro empates com sabores diferentes. Contra o Oeste, foi um empate que foi um gol levado no último lance do jogo. Contra o Bragantino, foi um ótimo resultado fora de casa. Em determinado momento do segundo tempo, o Lazzaroni foi expulso. Ótimo resultado para um Bragantino que, sim, vai ser forte. E esse terceiro empate foi o empate da ineficiência ofensiva do Esporte, onde se criou pouco e não alcançou o objetivo. Mais um resultado ruim em casa. Concorda comigo, Diego? Tem uma avaliação pouco diferente. É um início decepcionante para o Esporte, mas que ainda não configura motivo para alarde. Considerando mais as exibições do que os resultados. É o início de uma competição longa, certo? E que os times são muito equilibrados entre si. E ainda é preciso aguardar a resposta de jogadores como Carmona, Luan, Elton, até para diminuir o peso no jovem Ezequiel, né? Que assim é muito sobrecarregado no ataque. A resposta também de Iago, certo? Que eu acho que vai o meio campo do Esporte precisa ser encorpado na sua dupla de volantes. E a recuperação de Ronaldo, que traz junto consigo a sua entrega para o time. O Guto, que optou pelo João Igor, de titular, inclusive na vaga do Ronaldo, e já fez algumas alterações. O Sami, ele já tá insistindo e já tá pegando o ritmo de jogo. Já percebe que o Sami já conseguiu distribuir bola e foi o melhor em campo. Inclusive ele foi muito sobrecarregado, né? Que meio que os jogadores do Sport meio que jogavam a bola pra ele de repente tentar um passe em profundidade, de repente dar um chute a gol, enfim. Ele ficou muito sobrecarregado, né? E aí faltam alternativas ofensivas justamente para tirar o peso de um Ezequiel, que é a arma principal do ataque do Sport, mas que você percebe que já está sobrecarregado com as partidas do ano. Eu não vejo, por exemplo, o Yuri ainda entre os relacionáveis, e aí seria uma opção para atacante de lado. E o Juninho entrou o Pedro Maranhão, mas não foi aquela mobilidade esperada. O elenco tem jogadores de qualidade. Inclusive, antes do campeonato começar, um dos destaques que fazíamos era em relação ao ataque do Sport, mas tem jogadores que estão abaixo da média. Mas, no momento, sigo com a abordagem tranquila de Guto, né? Um técnico experiente em Série B, que sabe que o elenco tem jogadores de qualidade, que o elenco vem trabalhando, e no momento em que se apresentar circunstâncias mais favoráveis nos jogos, acredito que o resultado vai chegar. Inclusive, para mostrar a qualidade que a gente sabe e percebe que o Sport tem, Bragantino e Sport 0x0. 1x1. Um empate. E Bragantino e Atlético Goianiense... 3x0. 3x0 Bragantino e Atlético Goianiense... É um dos favoritos, é, né? É sim, considerado um dos... Isso, exatamente. É um clube que tá bem organizado há um tempo já também, né? Sem dúvida. Pensar no momento do campeonato também, que é no começo e natural que os times oscilem. Se a oscilação negativa do Sport for essa dentro do campeonato, tranquilo. A sequência não foi uma das melhores, é uma sequência difícil. E o Sport ainda assim vem conseguindo empatar. O Sport joga o próximo jogo fora, né? Contra o América Mineiro. Pedreira. Que tá de treinador novo. E o América Mineiro é um time que há um tempo vem... Sobe, desce e tal. É um clube que tá, um time que tá organizado, um clube, né? Contra, tá de técnico novo. E quais são as expectativas aí de vocês em relação a esse jogo? E o que pode vir de bom aí pro aniversariante aí do dia? Primeiro, tranquilizar a torcida. Não tratar esse jogo como um jogo definitivo. Ou seja, o Sport vem empatando e agora nós temos que ganhar. Ou então, empatamos em casa e temos que recuperar esses pontos contra o América. Um empate lá contra o América não é um resultado negativo. A torcida tem que se preocupar nesse momento com o nível de exibição... como prioridade em detrimento de um resultado. Então, assim, acompanhar com tranquilidade e continuar confiando no trabalho, que é esse o ambiente que o Sport precisa para fazer uma boa campanha na Série B. Ao mesmo tempo que é preciso manter certa tranquilidade, foram 3 empates, decepcionou, mas é preciso ter calma e esperar a evolução e a chegada e a entrada, na verdade, dos jogadores contratados. Fora isso tudo, pode continuar. Não, fica à vontade, querido. Fora isso tudo, vem a Copa América. Vem uma pausa grande pra Copa América, onde eu acho que esses clubes de maior camisa, maior torcida e, de certa forma, de um maior investimento, vão começar a se organizar. O Vitória, o Sport, Curitiba, Ponte Preta, times que sempre entram na Série B como favorizam o acesso, né? Parênteses para o desempenho físico do Sport, que eu particularmente esperava um pouco mais... de certos jogadores, não os que não estavam jogando. Eu friso mais os que jogam com regularidade. Então, por mais que o Sport não tenha tido tantos jogos desde o início do ano, deveria estar com menos jogadores com cãibra, por exemplo. Final da partida do Sport, eu percebo vários jogadores muito, muito extenuados, assim. Não sei se era o caso de se estar desse jeito em maio, né? Tem uma questão aí, é que nenhum dos 3 jogos o Sport conseguiu construir uma tranquilidade dentro do jogo. 3 jogos que o Sport precisou se doar ao máximo até o último minuto, né? Então eu acho que a partir do momento também que o sistema de jogo do Sport se desenvolva um pouco mais e essas peças que a gente está aguardando a resposta delas, que sabemos que tem qualidade, que são investimentos pesados do clube, apareçam, eu acho que o Sport vai poder se equilibrar melhor dentro das partidas. Dando uma pincelada aqui na Série B, né, que temos 3 rodadas e hoje, inclusive, tem o último jogo da Série B, que vai ser entre Guarani Guarani e Vitória, no Brinco de Ouro. É, Guarani e Vitória, que é um jogo interessante para poder fechar a terceira rodada, né? Nessa Série B a gente tem como um destaque, né? Mas, assim, antes de falar Série B, é importante frisar uma coisa, né, que até o Diego me lembrou aqui, que é a renovação de Adrielson, né? Muita gente já taxava, inclusive eu mesmo falei aqui no programa, que seria muito difícil segurar de Adrielson, já que foi um destaque da Série A ano passado, dos poucos do Sport. E já vem se destacando nas bases onde passou, tanto no Palmeiras, tanto no Sport. E o Sport conseguiu renovar com o Adrielson, né? Que foi uma boa, né? Na minha opinião. Com certeza, uma boa não, excelente. E aí seguiu o caminho do meio nessa avaliação, porque se Adrielson não tivesse renovado, não quer dizer que Adrielson odiava o Sport. E já que Adrielson renovou, não quer dizer que Adrielson ama o Sport. Adrielson tomou uma decisão racional, certo? Estava com o contrato no Sport perto do fim, buscou a maior valorização possível, né? Ou seja, pressionou o Sport até trazendo outras propostas e conseguiu renovar sendo valorizado. Hoje deve ser um dos melhores salários da equipe, provavelmente, né? Dentro do patamar que o Sport pode pagar hoje. Ao fim da temporada vai estar um jogador valorizado, o valor dele já deve ter sido fixado entre os seus empresários e o clube. Chega com moral em outro grande time, porque o Sport também é um time grande, e no começo do trabalho, né? Não assim, querendo buscar espaço com a temporada no meio. Então, boa decisão de Adrielson. Assim que se firmou a renovação, o Adrielson falou que sim, ficou chateado pela forma de exibição que ele teve no final de 2018 e a diretoria do Sport não ter ido procurá-lo para fazer a renovação já no final do ano passado. E aí, o que aconteceu? Houve propostas de Inter e Atlético Paranaense, mas que não agradaram o Adrielson. Ele sim gosta muito do Sport, sim quis permanecer e renovar. A proposta do Sport agradou mais. Exatamente. Fora que ele no Sport vai ser titular, como ele já é titular. Sem dúvida, né? Alguma. Absoluto. E outra, assim, renovar com o Adrielson, não entendo o que ele disse, e assim, acho até que ele demorou a ser colocado no time, né, ter essa confiança, mas... Em 2018, no fim de 2018, o Sport já vinha enfrentando problemas financeiros, né? De repente, assim, não havia ali condições de renovar, ou como isso ia soar para os outros atletas que estão fora atrasado, enfim. Inclusive, zagueiro, miolo de zaga, é uma posição que o Sport tem em fartura. Já tinha muita opção e ainda jogador, chega mais, né, um, que veio do Atlético Paranaense. É Ferreira. Então, ótima renovação aí. Só para fechar o Sport, saber que Juninho também renovou, assim como Adrielson. Tenho muito a falar de Juninho, né? Mas assim, mais uma chance que Juninho vem tendo. É um rapaz de muita sorte, espero que ele enfim aproveite. É um super voto de confiança da diretoria. Também porque sabe do potencial do cara. Então, é esperar para ver, cabecinha no lugar do seu Juninho, parar de fazer bobagem por aí e jogar bola. Isso. Para finalizar aqui a Série B, nós temos somente um clube que está 100%, que é o Botafogo de São Paulo, que foi um dos clubes que subiram da Série C para a Série B ano passado, né? O Botafogo que conseguiu minimamente manter uma base, né? A gente tem o Bragantino em segundo, Bragantino que foi recém-comprado pela Red Bull, como a gente já falou outras vezes. Uma grande surpresa para mim, o Cuiabá, que há um tempo vem mostrando ao país que vem fazendo boas administrações e vem conseguindo se manter na Série C, para depois, ano passado, subir para a Série B. Em quarto lugar, o Londrina. Esse é o G4 da Série B, né? Observações sobre essa terceira rodada da Série B. Tiveram simplesmente 5 empates em 0x0. 5 empates em 0x0. O sexto empate foi justamente do Cuiabá, 1x1 contra o Paraná. Até agora, na rodada, foram marcados 8 gols. 8. Falta Guarani e Vitória jogarem, mas isso evidencia um baixo nível técnico da competição. Ninguém quer atacar mais no futebol brasileiro, né? É muito complicado essa situação. Tá difícil. Então é isso, encerrando aqui o bloco da Série B, certamente na próxima semana falaremos aí do América Mineiro contra o Sport e de outras observações da Série B, porque é um campeonato que a gente tem que acompanhar. O Sport tá jogando, e além de ser um campeonato de ascenso, que é uma coisa interessante, né? Tem clubes diferentes também nesse campeonato. E da Série B pra Série C, vamos pro Timbuzinho lá de Rosa e Silva, não é isso? Vamos lá pro Timbuzinho, que passou já por dias conturbados, né? Na última quinta-feira perdeu do Botafogo da Paraíba, 2x1, né? No jogo onde o Náutico não teve muito espírito de luta, não se viu um Náutico tão guerreiro quanto se viu, por exemplo, no jogo contra o Sport na Ilha, ou e até outros jogos também durante o ano. Eu não sei se o Márcio Goiano, que foi demitido, tinha perdido o grupo. É, e aí, o que vocês acham sobre esse jogo aí? E se esse fato do técnico do Márcio Goiano já tá meio que sem estar com o grupo na mão, possa ter influenciado no resultado e também na demissão dele, então, recente, né? A análise que eu faço é: o Márcio Goiano, sim, mostrou suas deficiências, tanto em iniciar com a melhor formação, escolher as melhores substituições, mas ele não é o único responsável, ou maior responsável por isso. As contratações durante o ano todo não estão desempenhando o que se espera. E isso se fala de Maílson, Jorge Henrique, Fábio Matos, Tarcísio Martins, Alan Patrick. São inúmeros jogadores que ou não estão jogando bem, ou estão no departamento médico. Isso é uma situação, porque o Vagninho, que entrou contra o Campinense e jogou as últimas partidas, eu não sei se era para ele estar ali. Se essas opções que eu falei anteriormente estivessem aptas ou com um desempenho aceitável, acredito que sim, estariam lá no lugar. É, vocês acham que de uma certa forma, Márcio Goiano já não estava vindo com um bom relacionamento com os atletas? Porque a sua questão agora, você falou, Vagninho, que nunca tinha tido chance, é um jogador da base, é um jogador que não tem corpo suficiente assim para poder jogar em alto nível um jogo de tanta importância, decisivo, né? Né? Como foram esses agora que a gente mencionou. Aí é uma coisa que fica uma interrogação aí no pro torcedor e pro ouvinte, né? Pareceu ser uma relação já desgastada entre a tríade, jogadores, treinador e direção. Porque após a derrota para o Botafogo da Paraíba, a direção bateu o pé e disse que sim, Márcio Goiano é o técnico e vai continuar. Dias depois, mais uma derrota vem em casa pro Ferroviário. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo daqui pra frente. Lembrando que estamos falando da Copa do Nordeste, né? Só pra dar uma frisada aí na galera. Exatamente. Não, a gente tá fazendo um apanhado da semana do Náutico. É, que foi... Falar do jogo da eliminação, né? E trazer pra a data mais recente, pra derrota de ontem em casa pra o Ferroviário. Um destaque para ontem, principalmente pro baixo público que o Náutico vem tendo durante a temporada, né? Porque se falou muito que jogo na arena não dava torcedor, porque a torcida não chegava, a torcida do Náutico, como muita gente sabe, principalmente aqui o torcedor pernambucano sabe que o Náutico é um clube muito de bairro, né? Muita gente ali da Zona Norte, no entorno do estádio, é onde está o coração da torcida do Náutico. E ontem mesmo um público de 2.600 pessoas, num domingo, 6 horas da noite, num horário... Não é tão bom quanto razoável, 4 horas, razoável. Mas é uma hora razoável, onde o torcedor vai conseguir chegar e sair numa boa. E a gente teve 2.000 pessoas no campo, né? É, assim, o Náutico, que num primeiro momento teve um resgate da torcida e através da sua volta aos aflitos, e através também de outros resultados que vinham alcançando, só que agora, né, eu acho que o sarrafo já aumenta, né? A expectativa da torcida já aumenta em relação ao time. E, por exemplo, o jogo Náutico e Ferroviário passa a não ser mais tão interessante para os torcedores. E, assim, a torcida precisa ter pé no chão. O Náutico precisa muito da sua torcida, né? Entre os três, de repente, talvez seja o mais dependente da sua torcida nos aflitos. Então, vamos chegar junto aí, os alvirrubros. Lembrando ao torcedor que ontem o Náutico perdeu em casa para o Ferroviário, que é uma surpresa grata, a meu ver, da Série C. Né? E que o Ferroviário já está com o Marcelo Villar há um tempo, foi o mesmo técnico do acesso. Né, da Série D. E um resultado muito interessante, né? Ferroviário fora de casa, um ataque tubarão em Recife, né? Ferroviário que venceu o Trio de Ferro, né? Em 2018, eliminou o Sport nos pênaltis, depois de estar perdendo por 3-0, empatar o jogo e vencer por 4-3. Ganhou semana passada do Santa Cruz por 3-0 em casa e agora fechou a trinca com essa vitória contra o Náutico. Náutico que, como a gente falou anteriormente, sai Márcio Goiano, entra um velho conhecido, não é, Julói? Gilmar Dalpozo, que já treinou o Náutico entre 2015 e 2016, né? Fez uma Série B boa, porque chegou lá em quinto, sexto lugar, acho que foi em quinto lugar, né? Aí a diretoria do Náutico bancou a renovação e renovou com um técnico que, na época, tinha uma excelente passagem pela Chapecoense, subindo de divisões, até chegar na primeira e na primeira ser demitido com uma série de maus resultados. Né? Depois Gilmar Dalpozo foi pro Ceará e depois voltou pro sul do país, treinando no Brasil de Pelotas, Juventude, né? Tava desempregado e não sei quais são as suas expectativas, até porque a diretoria do Náutico tinha falado já em entrevista para outras rádios que tinha a intenção de contratar um técnico que trabalhasse com categoria de base, né? O elenco do o time titular do Náutico, pelo menos a metade. Então, feito da base. A meu ver, essa escolha é perceptível que o Náutico viu que foi um momento errado. O momento de demissão do Márcio Goiano não era agora. Beleza, antes tarde do que nunca, pode ser um argumento. Mas esperar passar pro Campinense, passar Botafogo da Paraíba, perder em casa do Ferroviário, pra sim escolher desligar ou entrar em comum acordo e desligar, visto que a decisão foi tomada de forma tardia, eles optam por um treinador que já conhece a casa. Fazer assim um pouco de justiça a Márcio Goiano. Casamento entre Márcio Goiano e Náutico deu certo. O treinador compreendeu profundamente o momento que era vivido pelo clube. Até a tranquilidade dele, que já foi motivo de questionamento por parte da torcida, era também uma virtude, né, para ele. Assim, o Náutico, para entrar na linha, precisava de um treinador, e mais uma vez a expressão, com os pés no chão, e que se propusesse trabalhar com um elenco enxuto, um clube com severas restrições financeiras. Diógenes, que para mim é um cara que aqui no, em Pernambuco, falando de direção, coordenação de futebol, é uma referência. Tenho certeza que ele é ciente dessa importância de Márcio e grato, certo? Mas a questão é o custo, né? O Náutico não pode investir numa reformulação de elenco. Eu acredito sim que Márcio Goiano fez o que pôde, e assim, a capacidade dele de mudança, de propor algo para a equipe, se esgotou, certo? Foi um técnico que revelou jovens talentos, né? Ajudou a revelar também, né? Sem dúvida. Alcançou sequências de vitórias históricas com o Náutico, né? Mas assim, surge aquela necessidade, e isso é muito a tônica do futebol brasileiro, de investir em um outro treinador com outra visão sobre o mesmo elenco, né? Para que cada treinador ali ofereça alguma coisa para tirar o máximo possível daquele elemento, aquele elenco que não tem muito a oferecer. Corre o risco, certo? Corre o risco. Inclusive por ser na véspera de uma decisão pro Náutico, que é o jogo contra o Campinense. Mas assim, Márcio Goiano, Náutico, deu certo, fez um bom trabalho, e desejo um futuro aí bom pro Márcio, que ele consiga alçar outros voos. O que pesou para o Márcio Goiano foram as decisões ruins e decisões perdidas, né? Pelo treinador. Parecia ser um técnico, uma coisa que a gente já conversou em off outras vezes, que ele não tinha muito espírito de decisão, né? Ele não conseguia armar o time em decisão, o contrário de Leston Júnior, de Santa Cruz, por exemplo. Ele não conseguiu isso, por exemplo, em relação ao acesso, né? Que foi um resultado normal, digamos assim, foi um playoff para um time da mesma divisão, e esse ano não conseguiu lograr êxito, né? Em relação ao apesar da título, de, né? Que a chegada à semifinal da Copa do Nordeste pro Náutico é relevante. E fazia muitos anos que o Náutico não tinha chegado. Nesse novo formato, foi a primeira vez que o Náutico passou da fase de grupos, né? Mas falar dessa falta de ímpeto, o jogo contra o Botafogo da Paraíba ilustrou muito isso. Times de níveis similares, o Náutico não conseguia ter ímpeto ofensivo. O Náutico não conseguia ir pra cima, por mais que fosse desordenado, que fosse pra cima, porque a desclassificação estava se desenhando. O Botafogo da Paraíba estava muito mais perto de fazer o gol do que o Náutico beliscar. A reação foi até rápida. O Botafogo fez o gol aos 10, o Náutico empatou aos 14. E mesmo assim, não teve uma ânsia de vitória, uma vontade desesperada de vencer. E lembrando também, partindo para o outro lado, que o Botafogo conseguiu levar um bom público para o Almeidão. Foi uma festa bonita que a torcida do Botafogo conseguiu fazer, né? Vai fazer a final do Nordestão contra o Fortaleza, né, no final do mês. Com certeza falaremos aqui no Geral da Bola, né, sobre esse jogo, que é importante, né? E lembrando que o Náutico joga na próxima quarta-feira contra o Campinense em casa, numa promoção de ingressos a R$10, chamando a torcida, numa competição que é muito importante para o Náutico, que é a Copa do Nordeste, onde entra um dinheiro interessante para um clube de Série C ou de B, caso o Náutico suba, né? E o Náutico tem ganhado uma diferença de 2 gols para poder conseguir ganhar o playoff, né? Para disputar o Nordestão 2020. Então, torcida alvirrubra, vamos comparecer, que aflitos com o público de arena é um vexame. Pulando do Náutico pro Santa, né? Tivemos aqui na última quinta-feira o jogo entre Fortaleza 1, Santa Cruz 0. né? No primeiro tempo até bom do Santa Cruz, a meu ver, né? E no segundo tempo meio desastroso. Uma bonita festa da torcida do Fortaleza, que tá em lua de mel ainda com o técnico, tá tudo jóia por lá, e etc e tal. O que vocês acharam do jogo, as impressões e tal, porque logo menos vai ter outro jogo que a gente vai falar um pouquinho menos, né? Isso. Nessa semifinal, nessa outra semifinal da Copa do Nordeste, o Santa Cruz também teve os mesmos problemas do Náutico em relação a ímpeto ofensivo, mas, diferentemente do Náutico, enfrentou um adversário muito mais qualificado, com uma torcida muito maior, numa atmosfera muito diferente. Mesmo assim, acredito que o Santa Cruz tenha jogado o futebol que basicamente dava pra fazer. Vocês conseguem enxergar algum destaque individual no jogo do Santa Cruz e Fortaleza? Fortaleza e Santa Cruz. De repente, algum jogador do Santa Cruz que tenha se destacado nesse bojo todo? Lembro da gente ter comentado sobre o Guilherme. O Guilherme parece ser um jogador com muita vontade. Tanto é que ganhou a posição de jogo. Né? Ele consegue fazer um pivô, ele consegue tabelar um jogo, ele consegue... Só não consegue virar o corpo muito bem, né? Da lateral pra barra, né? Aí ele se perde um pouco ali. Aí já é demais, cara. Tá faltando a noção de espaço-tempo ali. Já é demais. Então, voltando à partida, o Santa Cruz, ele bateu na limitação. Acredito que deveria sim ter feito mais, ter se lançado mais ao ataque. Principalmente quando levou o gol. Levou o gol, já era. Então, vai pra cima. Mas não. O que via era o Santa Cruz chegando muito de vez em quando mesmo, mas pelo menos tentando se lançar. O Fortaleza dominava, tinha mais volume de jogo, o gol tava muito mais maduro. O Santa muito desfalcado. Também teve esse ponto, mas é isso. Não esperava um resultado diferente dessa outra semifinal. Logo menos, né? Vai ter o jogo pra finalizar. Certo? Queria falar ainda um pouco desse jogo, você me permite, amigo? Mete bronca. Obrigado. Obrigado. É lindo. Lindo não sou não. Eu também acho lindo. Eu já fui lindo um dia. Olha. Confissões. A diferença técnica entre os times é evidente, né? Algo que foi agravado ainda mais pela impossibilidade do Santa de decidir junto à sua torcida. Diminuiu ainda mais as chances do Santa. Quando teve oportunidades, principalmente no primeiro tempo, desperdiçou, né, isso contou para o resultado. Na segunda metade do segundo tempo, o Santa sente o desgaste do jogo, que foi um jogo pegado, e naturalmente acontece o gol, né, que estava maduro ali por toda a partida. É admirável a abnegação de Pipico, a entrega de Pipico, que é o rapaz mais solitário da região metropolitana, certo? E não tenho muito a acrescentar em relação às carências do time, né? Todo mundo sabe das carências do Santa, a gente vem acompanhando isso. E mais a mesmo, o que interessa agora é que a diretoria vem tentando se reforçar, né? Inclusive, até perguntar a vocês se com as chegadas, que a gente não falou dos reforços ainda, né? Então eu vou lançar essa pergunta mais pra frente. Uma questão assim pra gente meio que finalizar o Santa, antes de falar um pouquinho do jogo de hoje. E dos reforços. É a situação de Leston. Não se sabe se Leston... Perdendo esse jogo de hoje, provavelmente você vai estar escutando o jogo em casa. Vai estar escutando, já vai saber do resultado do jogo. Mas não se sabe da situação de Leston, se o Santa Cruz, de repente, se ele perder de 1-0 no jogo onde o Santa Cruz jogue bem, de repente o goleiro do Botafogo faça grandes defesas, se o Santa Cruz mantém, ou se o Santa Cruz perder, realmente demite Leston e contrata aí mais uma figurinha carimbada, né? Falando assim da situação de Leston, eu acho que é parecida com a de Márcio, o Tranquilo, né? Quando só a diretoria apoiar o treinador, aí quem vira o alvo é a diretoria, não é mais o treinador. Então a pressão fica muito grande. É só a gente saber hoje qual é a reputação de Arnaldo Batista, hoje no futebol, como assim em Pernambuco, né? O quanto ele se desgastou por centralizar os problemas do esporte e não abrir mão de decisões erradas que tomou. Então assim, caso o Santa perca hoje, ia depender de como o Santa jogue, mais uma vez também importante de mencionar os alardes em relação aos resultados, porque o Botafogo vem voando. O Botafogo vem voando e vai jogar em casa, né? Mas perdendo, eu acho que Leston perde sensivelmente o apoio da torcida. E resta saber o quanto a diretoria está disposta a aguentar a pressão até algum resultado positivo acontecer, né? Ou até os reforços, de repente, dar outra cara ao time do Santa. Na minha visão, seria uma tremenda incoerência. Porque você traz... três jogadores numa posição que era evidente que se tinha uma deficiência, e aí já coloco os nomes, né? Misael e Everton, que já havíamos falado. E foi anunciado o Celcinho, mais um reforço para o meio e ataque do Santa Cruz. Então, por mais que o futebol demonstrado pelo Santa Cruz não seja um dos mais vistosos, a torcida, sim, espera mais do time. Mas, nesse momento, para mim, não seria o time de se demitir o Leston. É preciso ter calma e saber o que ele vai fazer com essas peças. Se sim, não tiver uma evolução do time, acredito que seja hora de modificar. Mas qual seria o tempo que a gente poderia medir isso? Aí entra a questão, qual é o momento certo para se demitir um treinador? Eu acho que no Brasil se considera menos uma estratégia dentro da competição do que a pressão que a diretoria pode aguentar, né? Agora, o Santa, de alguma maneira, a diretoria do Santa já sinaliza que deve apostar no treinador, já que trouxe reforços, né? Porque se for para trocar de treinador, o Leston foi quem avalizou quem tá chegando. Aí vai tirar o cara sem a galera nem estrear. Aí é falta de planejamento. E outra coisa, demissão de treinador deve-se pensar também não só desempenho dentro das quatro linhas, mas fora. Treinamento, relacionamento do treinador com diretoria, com jogadores, a comissão técnica no geral. Então, é preciso ter calma. De forma alguma, a gente incentiva essa troca desenfreada de treinadores. Então, acredito que segurar o Leston por mais tempo, ver o que ele faz com essas caras novas, é a melhor opção. Vai que Celcinho arrebenta no Santa. Incorpora o espírito de Ronaldo Gaúcho. É coisa que ele nunca fez na vida. Mas é isso. Próximo jogo do Santa Cruz, Botafogo e Santa Cruz no Almeidão. Falaremos sobre esse jogo, sobre a Série C, no próximo podcast. Vamos agora para a Libertadores da América, o campeonato mais legal que existe no planeta Terra. Solta a vinheta, meu amigo Fernandinho. Libertadores, que teve final agora da primeira fase, a fase de grupos, que já é interessante, mas com certeza todo mundo prefere os mata-matas, né? Sim! Vamos ter as oitavas de finais, o sorteio é hoje, logo menos, né? Na próxima semana já falaremos dos confrontos, certamente, pra certamente. Falar sobre favoritos, etc e tal, né? Tivemos os classificados em primeiros, o Palmeiras, de Filipão, o Cruzeiro, o Inter, de Porto Alegre, Cerro Porteño, Olímpia, Boca Juniors, Flamengo e Olímpia do Paraguai. Uma coisa interessante são os dois paraguaios nesse primeiro pote, né? Que eu achei. E classificados em segundos, Nacional do Uruguai, River Plate, LDU, Grêmio, Porto Alegrense, San Lorenzo, Atlético Paranaense, Godoy Cruz e Emelec, né? Eu acho que vai ser umas oitavas de finais de confrontos interessantes, porque tem grandes camisas aí. Não sei se tem algum time que não tem uma grande camisa no seu país, né? Um time recentemente criado, o que é muito comum, por exemplo, no futebol venezuelano e peruano, serem criados novos clubes. E esses clubes se destacam no Campeonato Nacional, mas ainda não se conseguem se destacar na Libertadores da América ou na Sul-Americana. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Falem aí. Então, falar um pouco do sorteio. É possível que tenha confrontos de times brasileiros. Inclusive, houve um ensaio há algumas horas atrás do sorteio dos times. E caiu Boca e River e Grêmio e Inter. Só para dar uma palhinha do ensaio, que... Ensaio, ensaio. Exatamente, do que pode acontecer. Foi um ensaio. Ensaio. Então, alguns destaques da primeira fase. Primeiro, o grupo D, né? Que foi o grupo do Flamengo, com 3 clubes com 10 pontos. Penharol ficou pra trás, né? Penharol ficou pra trás, faltou chegar junto, faltou atacar e agredir mais o time do Flamengo. Fica pra próxima. O desempenho dos times paraguaios, ó, é muito, muito interessante voltar a ver os times paraguaios nesse cenário de protagonismo, né? E tem o Libertad ainda, que eu esqueci de falar, que também é paraguaio, eu né? Eu falei Libertad, cara. Eu falei Libertad. Então, o Grêmio, que deu uma ótima arrancada, começou mal e conseguiu chegar na segunda colocação. O Godoy Cruz também, aquela de Mendonça, que conseguiu se classificar num grupo, um grupo relativamente fraco, né? Que tinha a Olímpia, Godoy Cruz, Sporting Cristal e Universidade de Concepción. Né, meu amigo? É, eu ia falar, eu ia defender a Universidade de Concepción aqui, né? Que... Pois é. Inclusive foi um dos grupos mais equilibrados. Acabou que na última rodada, Godoy Cruz e Universidade Concepción estavam brigando pela segunda colocação. Godoy Cruz venceu e Universidade Concepción acabou em quarto lugar do grupo e não vai pra Sul-Americana também. Que beleza. É, próxima semana falaremos dos confrontos. Vamos passar agora da Libertadores da América, que é uma guerra, pra Série D, que é outra guerra, né? Destacar aqui o Central, que meteu 3-0. Imbatível na Série D, meteu 6 no Serrano, que já falamos na semana passada, e meteu 4-0 no América de Pernambuco, que é uma filial do Náutico, praticamente. Tivemos a derrota do Vitória da Tabocas pro Asa, que é um dos favoritos ao acesso, né? O Asa que sei lá, 5, 6 anos atrás figurava ainda bem na Série B, quase conseguiu um acesso pra Série A. E a vitória boa do Salgueiro frente ao Cururipe de Alagoas, por 2-1. É, o América de Natal que em 2 jogos tem 10 gols. E destaque também para a vitória do Ituano por 5-1 no Serra. E também no mesmo grupo, o A13. O Brasiliense também venceu por 1-0. Ituano e Brasiliense lideram esse grupo. E são dois times que eu espero bastante nessa competição. O Ituano porque fez um bom campeonato paulista e manteve, de certa forma, a base. E o Brasiliense, que tem muito medalhão, muito jogador tarimbado, e já está tentando esse acesso há algum tempo. Talvez venha nessa temporada de 2019. É, pulando da Série D para a Série A, vamos pincelar aqui os resultados dos times do Nordeste, né? Já que são 4 representantes na Série A do futebol nordestino. Goiás 2, Ceará 1, certo? Fortaleza perdeu em casa para o São Paulo por 1-0, né? Numa grande homenagem da torcida do Fortaleza para a Ceni, né? Teve o jogo Avaí 0, CSA 0, onde o CSA só faz empatar nesse campeonato brasileiro, e Atlético Paranaense 1, Bahia 0. É, dá uma passada rápida em cada um, desses jogos. É, o Goiás ganhou do Ceará, né? O gol decisivo da partida foi feito pelo atacante uruguaio Leandro Bárcia, de 26 anos, que é emprestado pelo Nacional. Fortaleza perdeu para o São Paulo em casa, né? Uma homenagem muito bonita da torcida do Fortaleza, não só da torcida do Fortaleza, né? Da torcida e da direção do clube como um todo, diferente da homenagem da torcida do São Paulo para a Ceni, que não contou muito com o apoio do clube São Paulo. Né, porque Leco, que demitiu Rogério Ceni, não continua tendo uma boa relação com o atual técnico do Fortaleza. O Avaí empatou com o CSA, que foi um duelo inédito. Esses times nunca tinham se encontrado. Né? Um jogo marcado pelas poucas chances. Foram 39 faltas e 20 escanteios. E o CSA não acertou uma bola na baliza. Só para vocês terem ideia. E o Atlético, que ganhou, é do Bahia. O Atlético Paranaense, que está para enfrentar aí um problema sério em relação ao doping, né, de Thiago Heleno e Camacho, que caiu no exame da Conmebol, né? E segundo o Petralha, o presidente, os jogadores não têm responsabilidade porque foi um funcionário do clube que passou. Caso outros jogadores tenham usado a mesma substância ou caído no doping no brasileiro, enfim, podem vir consequências graves aí pro Atlético em cima dessa questão do doping. Falar do Goiás e Ceará, mais um gol do Ceará levado nos últimos minutos. Isso retrata uma desatenção, falta de foco do time nos últimos minutos de partida. É algo que o Anderson vai precisar trabalhar. O Galhardo estreou marcando gol. E aí também, indo para Avaí e CSA, é mais um 0-0 do CSA e dos líderes do campeonato, que são Palmeiras e Santos, o CSA empatou com ambos. Então, se ofensivamente o CSA não está tão efetivo assim, defensivamente parece estar um pouco mais organizado. Fortaleza e São Paulo, houve festa das duas torcidas, na verdade, né? E aí foi um público de quase 42 mil pessoas. E com essa derrota, o Fortaleza do Ceni, na verdade, né, encerra uma série invicta de 12 jogos. Mas acredito que o Fortaleza vai sim ser um time duro de se bater em casa. O Nenê voltou a conversar com a diretoria do Fortaleza. Seria um excelente reforço para a criação do Tricolor. E é esperar para ver. Atlético Paranaense e Bahia, destaque da partida para o Rony. Atacante rápido, que barbarizou e deu muito trabalho para a torcida. Para a torcida não, para o time do Bahia. E fez a alegria da torcida do Atlético Paranaense, que vai ter muito trabalho para tentar reverter ou diminuir a pena desses dois atletas. Lembrando que a substância citada é a higenamina. E o Petralha deu uma coletiva, inclusive daquele jeito sempre rude que o Petralha sempre tende a dar suas entrevistas, mas eximiu os atletas de responsabilidade e é esperar para ver o que vai acontecer nos próximos dias em relação ao doping desses dois atletas. É realmente uma pena. Continuando Série A, né? Tivemos Santos 3, Vasco 0. E um acontecimento que já... uma coisa que já vem acontecendo há um tempo, né? Que é esse tipo de pesquisa na internet. E o pessoal tira uma onda aqui, uma outra onda ali. Acabou que se tornou uma coisa muito grave, que foi a questão do Sidão, goleiro do Vasco, né? Que acabou falhando no primeiro gol do Santos, né? Numa falha feia de saída de bola, que é uma característica do Sidão, que ficou notável o futebol dele a partir do Audax, né? De Fernando Diniz. Aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Tem muita gente falando, né? Até gente fora do futebol, em questão à ética do que foi da jornalista, enfim, da repórter que entregou, da própria Rede Globo, né? Que manteve o prêmio e foi entregar o prêmio ao jogador. Eu queria saber a opinião de vocês aí. Sobre essa questão com o Sidão, o primeiro destaque que eu tenho a fazer é em relação à diminuição do cartaz do Vasco no futebol nacional. É um clube que é um barril de pólvora e que vem falhando em vários segmentos, né? E agora, esse é um time que produz muitas polêmicas negativas. E a última é a falta de percepção em defender o seu atleta, né? Como nenhum assessor ali de imprensa, nenhum dirigente que estava participando da partida, né? Mesmo que nos bastidores, tenha evitado esse constrangimento, né, ao clube e principalmente ao jogador. Fica difícil você pedir esse mesmo comprometimento da Globo, que também errou a partir do momento que ela não sacou, não viu a pessoa ali, né, não se sentiu no papel de ter que também proteger a dignidade ali do atleta. E assim, redes sociais, infelizmente, para você conseguir bombar, ter muitos seguidores, transformar algo pequeno numa polêmica grande, você tem que apelar, né? E passa por isso, né? Difamação, né? Humilhação das pessoas. Isso é uma coisa muito grave e também é a responsabilidade de todo mundo, né? Inclusive a gente tá e discutir. Futebol. Os esportivos não fizeram suas carreiras apenas de finalizar um pouco, é o pack do jogo, que votação que era passado para os internautas, e não foi a primeira vez que o craque do jogo foi um dos piores em campo, digamos assim. Foi o caso do Sidão ontem no 3-0 do Santos, mas isso já tinha acontecido em outras transmissões. Croácia e Brasil, o atleta Kudela foi eleito o melhor, simplesmente para o Galvão Bueno falar esse nome. O Rodinei também já foi eleito melhor em campo num jogo do Flamengo, e a gente sabe que o Rodinei não está atravessando a melhor fase dele no Flamengo. Então, nesse caso do Sidão especificamente, era algo que poderia ser evitado por várias pessoas. Algum mandatário que estava organizando a transmissão poderia ter acionado o cancelamento desse prêmio. Um assessor de imprensa do Vasco poderia ter agido. O treinador do Vasco poderia ter agido e tirado o Sidão daquela situação. Por mais que seja obrigado o jogador se falar depois da partida, mas esse tipo de situação é degradante. Por mais que a gente fale de futebol e muitas vezes fale com humor do futebol, esse tipo de piada aí já perdeu a graça, porque expõe não só o atleta, mas também a repórter na situação. Entregar o craque da galera, o craque do jogo, votado por internautas, com 90%, o Sidão teve 90%. Então é uma tremenda de uma galhofa. E aí é retrato de como o brasileiro, de como as redes sociais funcionam. É, uma eleição, algo a se escolher, não é levado a sério. E isso é com o craque do jogo, e isso é com a eleição de presidente da República. Da mesma forma. Então, foi lamentável essa situação. É, particularmente, assim, eu não acho que essa forma de lidar com as redes seja uma particularidade nacional, né? A gente presencia, a gente acompanha vários problemas políticos, né, com a disseminação da comunicação nas redes sociais e também como isso, apesar de parecer um ambiente de liberdade, de construção, de diálogo, ser muitas vezes um instrumento de opressão, né, e de manipulação. Isso no Brasil, fora do Brasil, em todos os lugares. Muito sintomático quando assuntos desse tipo acabam tomando o espaço das discussões, né? A gente precisa acompanhar o futebol de uma maneira menos óbvia, né? E esses prêmios, tipo, craque da rodada, melhor do jogo, e joga para as pessoas votarem, realmente carece de objetividade, e eu acho que o objetivo não é esse. Só para deixar o meu último recado em relação a isso, também elogiar a coragem de Sidão de ir receber o prêmio, né, e não se esconder disso. Mostra ele, eu acredito que ele não seja um goleiro realmente do nível que o Vasco precisa para a temporada, mas em termos de caráter ele mostrou que tem muito. E só para lembrar para o torcedor e para a torcedora que o treinador do Vasco agora é Luxemburgo, que estava há um tempo sem treinar nenhum time, né? Tinha virado blogueirinho, abriu uma empresa de cachaça, né? Dá palestra não sei aonde, né? Tá toda hora em programa de televisão agora. Bateu e foi contratado pelo Vasco. Eu não sei até quando ele vai estar no Vasco, eu não sei se ele termina o ano com o Vasco, eu não sei se Luxemburgo vai bancar esse possível, digamos assim, rebaixamento do Vasco, porque é um time que aparentemente está apático, clube, diretoria, torcida já não acredita mais. Eu não sei até onde Luxemburgo pode ir, sinceramente. É difícil imaginar qualquer profissional que vá durar nesse Vasco, né? Luxemburgo tem um grande currículo, não vem fazendo bons trabalhos recentes. Ele está na mesma situação na carreira, vamos dizer assim, há 8 anos, há 6 anos, né? A gente pode fazer o mesmo comentário sobre o desempenho dele. Eu acho que ele, como treinador, não merece ficar desempregado dentro das opções que tem hoje, né? É ter uma aversão a Luxemburgo. Mas a carreira dele, que está num momento assim sensível, né? Talvez terminal, se encontra com um time que é um barril de pólvora, que é o Vasco. Fica difícil de acreditar que isso vai dar certo. E vendo as coletivas de imprensa e declarações do Luxemburgo, ele está falando coisas muito parecidas de quando ele assumiu o comando técnico do Sport. E bem provavelmente vai sair do Vasco falando as mesmas coisas que falou quando saiu do Sport. Que a diretoria não agiu bem com ele, e então vai ser aquele ciclo vicioso do Luxemburgo. Ele chega como o treinador de vanguarda, que é pentacampeão brasileiro, que isso, que aquilo. Mas não vai fazer um bom trabalho, vai começar a criar conflito com imprensa, com jogadores e etc. Vai sair e vai continuar dizendo que é vanguarda ainda. Então, eu não tenho mais esperança em relação ao Luxemburgo. Gostaria muito que ele tivesse uma super reviravolta e apresentasse coisas novas e etc. Mas acredito que não é isso que vai acontecer. Agora foi, né? Vamos da Série A para um quadro que eu gosto bastante. Acho que o público aí que está escutando, seja na bicicleta, seja indo trabalhar, seja em casa, né? Seja fazendo, seja lá o que for, gosta muito desse quadro, que é 1-2. Declaração de Levi Cook sobre Sampaoli. Leverkusen, em programa de televisão, declarou que Sampaoli pode ser o próximo técnico da seleção brasileira. De certo. Então, essa declaração do Kupi foi, de certa forma, taxada de xenofóbica, porque... Ou xenófoba, né? Porque ele falou o seguinte, que o Sampaoli vai ser treinador da seleção brasileira porque ele anda de bicicleta, tem tatuagem e é argentino. Então, foi uma dorzinha de cotovelo, né? E foi decepcionante também escutar isso do Leverkusen, que parecia ser um cara tão aberto a novas ideias, declara uma coisa dessa de um treinador que está fazendo um ótimo trabalho. E sim, faz coisas diferentes dos treinadores brasileiros. Imaginando os últimos resultados que ele apresenta como treinador, dificilmente ele conseguiria uma manchete de outra maneira, né? Que não fosse cutucando alguém ou quem estivesse por cima. Se eu fosse Leverkusen, eu botava umas tatuagens, um brinco, raspava a cabeça. Vamos lá, Walter, nosso conterrâneo, pernambucano aqui do Coque, que é aqui perto aqui do estúdio, terá 3 meses para provar que é jogador. Ele está de volta ao Goiás. Olha, há quanto tempo o Walter está tentando emagrecer? Eu não sei se vai ser em 3 meses que ele vai conseguir. A dificuldade dele não é perder peso, é manter-se com o peso em dia. Grande jogador, a gente sabe que ele é. Inclusive, no próprio Goiás, foi o seu grande auge. Inclusive, cogitava-se ele ir para a seleção devido às poucas opções ofensivas que tínhamos na época e pelo futebol mochado dele, golaços e etc. Mas é outro que eu já perdi as esperanças, foi minha outra grande decepção no futebol atual, Paulo Henrique Ganso e Walter, o gordinho mais amado do Brasil. Uma decisão tomada pelo Goiás meio desesperadora, né? Você vê essa reportagem e fica se perguntando aonde o Goiás quer chegar dessa forma. Porque, Walter, mesmo que ele fique lá, vamos dizer assim, esteja no clube e queira perder peso, né? Se esforce pra isso. Mas é um cara que tem um extracampo péssimo, não é? Não é só a condição física dele, é um cara que falta treino, entra em polêmica, desaparece. E qual é a mensagem que isso passa pro resto do grupo? Então o Goiás tá louco. Goiás que contratou não, né? Já tem no seu corpo de futebol psicólogos, fisioterapeutas e vai mover toda essa equipe para poder tentar recuperar o Walter, né? Reforçar o estoque de Treloso em Goiás, que tudo vai dar certo. Vamos para a próxima notícia. Árbitro culpa auxiliar por trocar time vencedor em súmula. Faz a cagada toda e eu pago o pato. Foi no jogo entre Atlético de Roraima e Moto Clube, onde o Moto Clube venceu por 2-0, fora de casa. Olha, pior do que não assumir a culpa é colocar o BO pros outros e falar isso pra todo mundo ouvir. Então, tenha uma postura um pouco mais profissional e não exponha tanto seus colegas de trabalho, por favor. Não tem muito o que falar aqui, né? O árbitro é o principal responsável, né? Pela partida, então culpar o auxiliar é meio bizarro, né? E o próprio árbitro falou que é muito complicado tomar conta de torcida, né? Sei lá, a torcida tava xingando ele, gritando, enfim, torcendo, e ele deve ter se complicado aí, né? Triste arbitragem feminino em jogo válido pelo campeonato canadense. Novíssimo campeonato canadense. De certo, amigos. Nós que já havíamos falado da primeira árbitra a apitar um jogo na primeira divisão da França, que foi a Stéphanie Frappart, dessa vez na primeira na divisão canadense, né? Na Premier League canadense, houve um trio de arbitragem, na verdade quarteto de arbitragem feminino. Então, muito, muito bom para o futebol que isso aconteça com mais frequência e que seja mais abrangente em todos os campeonatos. Ponto positivo mais uma vez para o Canadá. Trabalhadores e trabalhadoras têm direito ao exercício. Todos nós temos direito ao trabalho. A partir do momento que você não contrata preparadoras físicas, treinadoras, em que os times profissionais não têm, não contrata jogadoras, isso você está impedindo que as pessoas trabalhem, né? Isso aí não existe, então palmas para Federação para o Campeonato Canadense. E é isso aí, né? Estamos aqui no final de mais um Geral da Bola. Esse foi o quinto podcast, né? Desde a nossa volta, já com esse novo nome, né? Lembrando que para você seguir no Instagram, baixa instagram.com/geraldabola ou no Twitter, né? Que é twitter.com/geraldabola. Lembrando que esse programa vai ao ar na Rádio Aconchego, 88,5 FM, na Zona Oeste do Recife. Fiquem ligados aí na programação da Rádio Aconchego, que tem muita coisa boa rolando. E lembrando que para você escutar esse podcast, você acessa lá radioaconchego.milharal.org/geraldabola. Lá no finalzinho do programa vai ter o link lá para você escutar esse podcast. E lembrando que muito em breve a gente vai estar lá no Deezer, no Spotify, nesses todos esses tocadores de áudio, digamos assim. Queria me despedir. Dê seu tchau, Rafael. Muito boa noite a todos os ouvintes. Desejo a você, Julói, uma ótima viagem a São Paulo. Vai estar ausente na nossa próxima gravação. E vamos estar só eu e o Diego aqui. Então, me despeço dos ouvintes e me despeço de você por uma semana e já estou com saudades. Valeu, valeu. Muito obrigado, cara. Vou passar aqui para Diego, né, o Gosma. Considerações finais, colega. Galera, obrigado aí por ouvir nosso programa. Estamos sempre abertos a críticas e sugestões. Nesse momento ainda que estamos trilhando, começando a trilhar nosso caminho, é muito importante o feedback de vocês. Fiquem na paz, semana que vem estamos de volta, abraços. Em homenagem a essa minha viagem, né, já que eu tô de férias, fique aí com o som que o nosso amigo Fernando vai colocar, e lembrando que é impossível ter esse programa sem a ajuda de Fernando, que está de volta aqui, estou vendo ele com esse sorriso lindo, né? Ele que estava em São Paulo dando aula, dando uns treinamentos sobre essa coisa que a gente está fazendo aqui, que é podcast. Ou seja, é um cara rodado, é um cara que ajuda muito. Fiquem ligados, não sai da Rádio Aconchego. Forte abraço, fica esse som aí. Aê, nós não estamos aqui para agradar ninguém. Punk rock é música de baixa qualidade, feito por pessoas de baixa qualidade. Nós somos a escória. Nós não temos que agradar ninguém. Foda-se esse maldito sistema. Foda-se todas as leis desse maldito sistema. Viva o movimento punk, caralho! Thank you.